Estou? Olá! Bem, eu só estou a ligar para dizer que cá por casa tudo bem! Cá por casa tudo bem! Já cá estamos, ouvintes, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Cá por Casa, tudo bem? É sábado, é dia 18 de junho de 2016, são 17 horas 20 minutos E hoje, meus amigos ouvintes, eu quero voltar ao ano de 1999. Esta música que nós ouvimos, chamada I Greshit, tem o cunho dos Blondie, que é um grupo... Não são os Blondie internacionais, são os Blondie rumenos. Foi uma sugestão, foi quase uma obrigação da Adriana Flora, que hoje está na parte da cozinha, basicamente. Até porque eu ainda não... Enfim, não tomei, não lanchei, portanto ela está aqui a preparar-me uma sanduíche, está-me a preparar também o café. Pronto, e portanto tem que estar, não é? Tem que estar, pronto. É lugar, não é lugar das mulheres de modo geral, mas é lugar dela, na cozinha. Ai, ai. Bom, vamos então voltar ao ano de 1999. É este ano que nós vamos voltar, porque sabem, no final daquele dia 2 de julho de 1999, lá acabaram por descobrir a minha cassete de vídeo durante uma gravação. Não sei que jeito é que eu dei, mas o vídeo crashou, isto é, não parou de gravar. Não parou de gravar, e gravou várias músicas, gostando eu ou não, até que alguém chegasse e conseguisse, digamos, desatar o nó. Digamos que houve várias músicas que me ficaram marcadas nessa gravação. Hoje vou trazer aqui algumas delas. Bom, elas não vão propriamente seguir uma ordem, e daí até quase. Porque há três músicas, e logo de seguida, que me ficam na memória. A primeira chama-se, é de Deta, e chama-se La Isla Bonita. E essa música... Bem, eu depois acabei por não... Enfim, acabei por não... enfim, por demorar muito tempo a encontrá-la outra vez. Porque realmente nunca mais ouvi falar neste grupo. Nos Deta, com a música La Isla Bonita. Mas eu até destaco outra coisa, porque... sabem... Esse grupo, do qual eu nunca consegui encontrar nenhum álbum, eles tinham uma música que era a versão que eles fizeram da Chiquitita, e que essa eu realmente nunca consegui encontrar. Enfim, acontece. Mas isto para dizer que guardo efetivamente grandes recordações desse dia, dessa noite, no caso, porque isto já foi de noite. E algumas destas músicas eu tenho a certeza que não as teria gravado se não tivesse acontecido o que aconteceu. O que é certo é que elas acabaram depois por fazer parte da minha vida até hoje. Então, o que nós vamos ouvir é um conjunto de três músicas, e que eu espero que sejam do vosso agrado. A primeira delas é de Lorenzo Giovanotti. A música chama-se Dolce Fare Niente. É a primeira música, que eu recordo-me que era a faixa número 22 dessa cassete de vídeo. Primeira. Depois, Smash Mouth com All Stars. Esta música era a música número 23. E depois a música dos... como é que eles chamam? Dos Michael Learns to Rock, chamada Strange Foreign Beauty. Bom, efetivamente, essa música acabou por assumir uma importância muito maior. Eu confesso que não me recordo aí qual é que é o número dela, mas essa música assumiu para mim muito mais importância do que qualquer uma das outras. Sei lá, foi o meu, a minha forma de explodir de tristeza quando estava triste, não é? Eu tinha realmente muitos motivos para estar triste. Hoje, felizmente, não é bem assim, mas naquela altura era. E eu hoje posso dizer que fico muito feliz por já não ter esses motivos, mas naquela altura sim. E então esta música do Strange Foreign Beauty era efetivamente uma forma de poder extravasar a minha tristeza. Bom, são as três músicas que vamos ouvir. Eu espero que gostem. Vamos começar com Dolce Far Niente do Jovanotti. Mare bagnasciuga, carezza che ti bagna, fiocco di neve cade come piuma sopra la montagna, torrente d'acqua da bere con le mani, parco cittadino, bella ragazza che gioca con i cani, ospitalità, dolce benvenuto, trasformare in melodia lo strascico di uno starnuto, salute, niente medicine, con il mio aeroplano a sorvolare sulle tue colline, atterrarti morbido sopra le tue guance, rubo da Mogol quella metafora delle tue arance, ascoltare il padre eterno che improvvisa jazz, vento sulle foglie che frusciando caccia via lo stress, starsene così, con in faccia ansi, fino a lunedì. Fare niente, dolce rimandare, stare con i piedi penzoloni guardando il mondo girare, andare andare, aspettare dolcemente l'ora di mangiare, guardare l'erba crescere, l'acqua evaporare, tranquillamente all'ombra di una fresca brezza farsi accarezzare, dare forma tonda, bolle di pensieri che scoppiano nell'aria non appena si fanno troppo seri o troppo pesi, starsene leggeri, trasformare le ore in mesi, come foglia lungo il fiume dentro la corrente, dolcemente arrediti, starsene così, con in faccia fino a lunedì. Fare niente, dolce respirare, con il braccio fuori dal finestrino, farsi trasportare dalla riga bianca in mezzo al nero delle strade, stare come un fiore nella pioggia di quello che accade, sentire gli odori, la merda dei porcini, confondersi con il profumo d'erba di infiniti aprili, starsene così come uno stacchi c'ha da fare, con il volante tra le mani e il ritmo che ti fa dondolare, niente male, dondolare. Sentirsi come sale, silenziosi dentro un grande mare e starsene con in faccia un sì, fino a lunedì. Dolce rimandare, dolce far vacanza senza viaggi da organizzare, agenzie turistiche, sudori d'aeroplano, dogane e pizzerie sempre più uguali, più si va lontano, vivere su Marte, cambiare l'atmosfera, respirare ossigeno e respirare pura primavera, pura primavera. Respirare, yeah. fare niente, dolce respirare. Canal 1. Volta, depois deste tema de Michael Learns to Rock, vou trazer-vos mais uma canção. Agora eu confesso que não faço a mínima ideia a quem, ou melhor, de que cassete minha, acho que era a oitava que pertencia, não sei. Oitava ou nona, enfim, mas é um salto que eu gostava de dar porque, sabem, na verdade eu sempre gostei muito de, lembro-me de mais uma tarde fantástica, para mim foi fantástica, em que eu tinha chegado da escola, apesar de não lembrar do dia, mas lembro-me, não do dia, da data, mas lembro-me do dia, lembro-me de ter chegado da escola e de mais uma vez ter voltado para as minhas cassetes de vídeo. Eu deveria ir talvez na oitava, como disse. E então gravei duas músicas que me ficaram para a memória. São duas músicas que até hoje pertencem à minha lista de músicas preferidas e que eu tenho muito, muito carinho. A música que, as músicas que nós vamos ouvir são, primeiro, a de Celine Dion, That's the Way It Is, e depois uma outra cantada por um grupo, se não estou em erro, britânico. A música pertence aos James e chama-se Just Like Fred Astaire. Todavia, antes, e porque sem querer, a encontrei agora aqui, gostava de partilhar convosco a tal música que há pouco me escapou, de Deta, que não era La Isla Bonita, mas sim Paraíso Rico, que até não é tão diferente quanto isso. Mas a música sim, é bem diferente. Mas enfim, vamos ouvir então Deta com El Paraíso Rico e depois estas duas baladas, enfim, pop, uma mais pop, outra mais para o pop, músicas então de Celine Dion, That's the Way It Is, e depois James com Just Like Fred Astaire. Eu guardo realmente muitas recordações destas sonoridades, foram elas que me introduziram no mundo da música. E há muito para falar até sair de 1999. Para mim, há mesmo muito. Soul in your name, striving for the wrong reason. Forgot the meaning of the why people call. piece of shine and things. This is where they wanna be. El paraíso rico. But when they catch no shine, they close their eyes for life. Just get a grip and look around. There's better things in life. What you get, baby? The money and the fame. What you left, baby? Your soul and your name. Striving for the wrong reason. Forgot the meaning of surviving. Shining things, this is where they wanna be. El paraíso rico. But when they catch no shine, they close their eyes for life. Just get a grip and look around. There's better things in life. What you get, baby? The money and the fame. What you left, baby? Your soul and your name. Striving for the wrong reason. Forgot the meaning of surviving. People falling, got to fall. What you get, baby? The money and the fame. What you left, baby? Your soul. Fique na companhia do Canal 1. Pois é, ouvintes. E estamos de volta agora para assinalar o término desta edição do nosso programa. Vou trazer-lhe uma música, ou neste caso duas, que não fizeram parte da... Aliás, uma não fez parte das músicas que eu gravei. A outra chegou a fazer, mas mais tarde. Os portugueses Belchez Hotel fizeram muita companhia, sobretudo no dia em que perdi um ente muito querido, e sobretudo também, enfim, num dia em que eu estava doente. Aliás, o ano de 1999, a primeira metade, foi pautada por várias constipações, várias gripes, e portanto, muitas vezes a televisão e o Sol Música eram a minha companhia. Aliás, a maior parte das músicas que eu gravava, dos videoclipes que eu gravava, eram exatamente do Sol Música. Só houve ali uma altura, mais lá para a frente, eu gravava uma ou outra da MCM, ou da MTV, ou da VH1, mas de um modo geral, sempre foi mais para o Sol Música. Um canal que ainda hoje existe, ao que eu sei, mas infelizmente em Portugal já não. Para finalizar, Sunset Boulevard, dos Belchez Hotel, e a outra dos Vargas Blues Band, chamada Sangre Española. Entretanto, convido-vos a não saírem do nosso site, mas a mudarem sim de estação. Bom, é o meu convite, naturalmente, porque o programa que vem a seguir na Rádio Antena Web é meu. E há uma entrevista com os Minhotos Marotos para ouvir daqui a pouco. Para já, então, Sunset Boulevard. O tema... Bom, o tema é dos Belchez Hotel. A todos, uma ótima tarde e até à próxima edição do Cá Por Casa, Tudo Bem. Love is a storm. When you're not here, I'm nothing. When you're not here, my heart is torn. When I'm with you, my whole world is burning. Burning out of control. Sangre española, lady. Cuando estoy contigo a solas, when you're gonna be with me. Pasión gitana, baby. Y sangre española. Y el mundo en una caracola. When you're not here, so bad I cry. When you're not here, the darkness, my heart is begging, wanted to die. When you're not here, love is heartless. When I'm with you, why do your kisses lie? Why do your kisses lie? Pasión gitana, mi sangre española. Yeah. Cuando estoy contigo a solas, when you're gonna be with me. Pasión gitana. Sangre española y el mundo en una caracola. When you're not here, I lose control. I feel jealousy. Murderous rage. When you're not here, I sell my soul. Why is the love only heartbreak and pain? Heartbreak and pain. Pasión gitana, mi sangre española, baby. Cuando estoy contigo.